nos templos espíritas. Desencarna, deixando um legado de amor, o Kardec brasileiro. E volta em 1910, junto de uma pleia de espíritos superiores, Emmanuel, André Luiz e tantos outros, Meimei, tantos missionários que vieram psicografar, através das mãos abençoadas do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Porque Chico fez como Francisco de Assis advertia: as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrebata as multidões. Então eu acredito que se Chico e Bezerra tivessem nascido na França, a França era o maior país espírita do mundo. Mas talvez o nosso país, como não tem karmas coletivos, como não teve 600 anos de Inquisição, cruzadas, guerras mundiais, tivemos tão somente a escravidão, que dizem que é karma principalmente de Portugal, a guerra do Paraguai, e se nós não aprovarmos a legalização do aborto, praticamente nós não temos karmas coletivos. Então o Brasil, aquela terra jovem, que estava ali pronta para ser fecundada, recebeu vários luminares da doutrina espírita, Eurípides Barcenufo, Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, e tantos trabalhadores do bem. Hoje, na atualidade, grandes divulgadores e trabalhos por toda parte. É por isso que acreditamos. Mas Chico veio depois de Kardec para nos salvar do nosso orgulho. Porque eu confesso a vocês que fui ateu durante 12 anos depois que conheci a doutrina espírita, me reconheci mais orgulhoso do que quando era ateu. Porque fiquei achando que aquela era a única verdade para todo mundo hoje. E não é a única verdade. Não está disponível para todo mundo. Cada pessoa é diferente. Nós falamos isso na palestra passada, lá no grupo da Alta de Souza, no grupo Espírito Emmanuel. E realmente somos todos diferentes. E por isso Divaldo afirma que Deus inspirou as diversas religiões do mundo de acordo com as diversas necessidades dos povos. E por isso no Oriente nós tivemos e temos ainda o budismo, o taoísmo, o hinduísmo, o xintoísmo, doutrinas extraordinárias que nos falam da reencarnação, da compaixão, do desapego. No Oriente Médio, a mensagem do profeta Maomé. E no Grande Ocidente, as milhares de denominações cristãs, entre elas, a doutrina espírita. Então, como somos todos diferentes, vamos recebendo o remédio que precisamos. Então, o conhecimento é muito perigoso. Quem aqui se recorda do nome da árvore, segundo a lenda bíblica de Adão e Eva, como é que era